força nesse coco pra encher minha gamela. Você faz o nosso almoço e depois lava a panela. Mas depois eu faço amor, dou-lhe um abraço na titela. Morena que eu gosto, tem mesmo cor de canela. E eu trabalho pra ser livre e cair no braço dela. Que a rosa quando cheira tem espinho, mas é bela. Uma coisa que me engasga é que é um noivo dela. Cada vez que ouço um tiro, penso nele na capela. Não consigo imaginar o cabra no braço dela. E pego na viola pra ficar mais perto dela. Na Itália, uma irmã é chamada de Sorella. Tô mudando de assunto pra esquecer um pouco dela. A cabeça do poeta só pode ter coisa bela, mas às vezes ele se espanta com o mistério dessa terra. Aos magos, aos gordos, aos feios, aos belos. Se um pobre quer dinheiro, vai parar no cemitério. Se troca ricos e pobre, vai ficar um lero-lero. Pedro é Paulo, Paulo é Pedro, só Otto ficou que era. Com a casa de varanda e com mais de mil janelas. E aqui vou terminando, manda abraço pra plateia. Itália, uma irmã é chamada de Sorella. Tô mudando de assunto pra esquecer um pouco dela. A cabeça de um poeta só pode ter coisa bela, mas às vezes ele se espanta com o mistério dessa terra. Aos gordos, aos feios, aos belos. Se um pobre quer dinheiro, vai parar no cemitério. Se troca ricos e pobre, vai ficar um lero-lero. Pedro é Paulo, Paulo é Pedro, só Otto ficou quem era. Com a casa de varanda e com mais de mil janelas. E aqui vou terminando, manda abraço pra plateia.